Você diz que ninguém te ama. Eu não concordo, não posso aceitar. Olha em volta e veja alguém que se preocupa e ama você. O que você passa é apenas a prova. Deus te renova se você quiser. Um novo alento de vida ele traz. Em tua vida um milagre Deus faz. Alguém te ama é só entender. Alguém se importa tão bem com você. Erga a cabeça e veja essa luz. Alguém te ama, é só entender. Alguém se importa tão bem com você. Erga a cabeça e veja essa luz. Abre os teus braços e abrace a Jesus. Você passa é apenas a prova. Deus te renova se você quiser. Um novo alento de vida ele traz. Em tua vida um milagre Deus faz. Alguém te ama é só entender. Alguém se importa também com alguém te ama, é só entender. Alguém se importa também com você. Erga a cabeça e veja essa luz. Abre os teus braços e abrace a Jesus. Erga a cabeça. Jesus.